2733, aguarde para início do táxi. A gente tem duas aproximações e ainda tem um tráfego também da Força Aérea para ingressar no pátio. Tá bem, 2733, tá aguardando. Israel, Delta Alfa Eco Lima, após Leda, Lima Eco Delta Alfa, após Bid, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. 044. 3144, chame torre 198, decimal 95. 1754, solo 40, livrando à direita, solo 121, decimal 9. Boa tarde. Teste livrando na porta 219, graças. Solo dorsal 3144. É, eco. Após Arubi, Alfa Romeo, uniforme Bravo Índia e após conforme rota. Zero, transponde o chama pronto, estacionamento do táxi. Direcionar, chama pronto, táxi, Mike. Solo, chama pronto, táxi. 4 horas, 254, autorizar o táxi. E a parte 1, táxi foi Índia, buscaram no 0, torre 1895, o ajuste no 0, 14. Solo Salvador, cordial boa tarde, 1974, Lisona, sua esposa. 1754, muito bom dia, estou autorizado o táxi de Alfa, é a porta 1 da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 754. Salvador, só 3144. São 3144, número 2 para pouso, mantém aproximação, guarde pistão no zero livre. Continuando aguardando, 44. Voo 4076, solo aos 43, livrando a direita, solo 1219. Possível. Está cruzando 70, voando na praia de Puca, já vem a possibilidade de Varacaju? Só um instante. Guarda. Vador azul, 4076, livrando. Azul 4076, sou autorizado táxi de Alfa, reporta antes do Juliette. Alfa, reporta antes do Juliette, 4076. Mike Oscar Golf, rotatória, critério. Rotatória, rotatória, rotatória, rotatória. 5 367, estamos com dificuldade de entrar em contato com o centro, aguarde mais um instante. Aguardando, grato, 5367. São 3144, solo 45, solo 21, decimal 9, livrando a direita, tá uma boa tarde. 319, livrando a direita. Solo, tá 3144, livrando a direita. Então, 3144, sou autorizado Alfa, reportando Juliette. Alfa, sou Juliette. 4140-76, ingresso Juliette, propulsão 09, Pat 1. 09, Pat 1. Pois é, na curta língua aqui, ó. Voa Aracaju. Voa Aracaju, 5367, grato. O 941, solo 47, solo 121, decimal 9, livrando a direita. Boa tarde. 19. Solo Salvador, Guaná, 941, Liro Eco. 654, livre decolagem, pista no zero, vento 110 graus, 149. Antes da Juliette, tá 3144. 3144, ingressa a Juliette pra posição 04, Pat 1. Posição 04, Pat 1. Salvador, 2733, tá pronto, contato. Forçaria 2733, livre táxi, reporte no hotel. Reportará no hotel 2733. Pesquisar Mike, está autorizado o táxi e a Pat 1, o táxi é Índia, contestar 10, chama a torre 118, decimal 95, ajuste 104, vai seguir o Airbus da TAM que ingressa na posição 04. Gente, o Pesquisar Mike pode filmar 02 a bordo? Decola aos 49, controle 1208, uma boa tarde. Ciano, após estar autorizado, ingresso Juliette, posição 06, Pat 1. Pois o bandeirante, ingresso a Juliette, está seguindo, confirma a posição. Direto, Leda. Armai, certa gol. Boa tarde, 2230. 2230, boa tarde, voo Iduna, desça 2 mil pés, reporte localizador, ajuste no 0 no 4. Iduna, desce 2 mil, reportará localizador, 2230. Salvador, Serena 254, faz o voo de Jato Leda. Autorizado. Jato Leda, 254. que eu estava assistindo no Rio Grande Mike, no Través de Veracruz, da Unimite Express, com flor de Paris, para regresso, eficiente da informação de dentro. November Yankee Mike, rua da rotatória, critério, reporte visual com campo. Rua da rotatória, critério, reportará visual com campo, informação no Rio Grande Mike. Whisky Charlie Mike, Charlie mantenha no zero. Charlie mantenha no zero, Charlie Mike. Até o Oscar Golf, de base para final, passar para o lado. Mike Oscar Golf, livre pouso, pista 17, vento 110 graus, 14 nós. Golf. Para 2733 da Colo 51, no controle 120, decimal 8, uma boa tarde. 2733, controle 1208, grato. Oi, Salvador, sou Sara 2733, decolar de Salvador, no piso da Conte. Bom dia, Força Aérea 2733, contato radar, saída Conde, suba para 090. Claro, 090 na Conde 2733. 35367, chame Recife, frequência 125, decimal 45. 2545, 537, obrigado. Gente, a estação nasce com essa livre, tem uma boa tarde. Tudo bom? Sente o Whisky Charlie Mike somente aguardando o tráfego que decolou à frente, liberar o eixo. Charlie Mike, livre decolagem, vento 120 graus, 129. Livre decolagem, Charlie Mike. Chané 6254, chame Recife na frequência 133, decimal 25. Entendo Recife 133, decimal 25, grato, boa tarde, 6254 hoje. cruza 195 para o 190 para a Copa. Os oito são identificação, desse mantenha 5000 na chegada à Mária, justo no 013, aguarde procedimento ILS X-Ray. Chegada à Mária, 5000, aguardando o X-Ray, no voo no 316. Controle de Salvador, boa tarde, para patrão Luiz Pichari, mais de coluna da El. Animar em contato, sobre mantenha nível autorizado, na saída da El. Zero Guarulhos. Confirme se já voou visão na rota. Já voou visão na rota. Entendido, já voou visão na rota, confirme. Afirmativo, já voou visão na rota, o Espírito de Mãe. Entende. O Espírito de Mãe foi direto no rombo de coral. Certo, coral, o Espírito de Mãe. Salvador, aqui é o Sapatão, nós vamos aqui mais na prova da rotatória e visão de campo. Salvador, Salvador, na escuta do Papatango, no Zebra Mike. Eu também aqui mais autorizado direto à rotatória. O campo, no Zebra Mike. Agora transferência de comunicações, novembro e Mike. Aguardou transferência, novembro e Mike. E 1924, essa identificação, desse mantenha 6000, ajuste no 013, aguarde LSX-3. LSX-3, aberto para 6200. Afirmo. Novembro, que mais chame Torre, 118, decimal 95. Torre, 1895, novembro, que mais. Salvador, Papatão, no Zebra Mike, máquina, toda rotatória e visual com campo. No novembro, Yankee Mike, confirme, intenções de pouso, pista 17. Afirmativo, pista 107, Papa Tango, November Mike. November Mike chama então, final de 3 milhas, pista 107, baixo travado, vento 120 graus, 15 nós. Chamará no final da terceira milha o Papa Tango, November Mike. Alfa Tango Tango, sem identificação, reporte para descida, aguarde procedimento TLS X-Ray, Alfa Tango Tango. Zero 95 é o nível, está mantendo? Reporte então para descida, mantendo regras de voo visuais, está a 5 milhas para coral, vigilância Alfa Tango Tango. Para o setor de tráfego, vou ir direto para o setor de Caixa Prego, para o corredor Caixa Prego após Veracruz, o Alfa Tango Tango. Não possível, repetitivo, Fortaleza. Bruno 041, está autorizado para Fortaleza, 370 nível. Só cumpre o seu decolo da 10, cumpre o perfil da saída Momo Frote, onde intercepta o Zulu 19, prossegue Bangu, Abocu direto. Após decolagem, curva esquerda. 5570 é o código transponder. 120, decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado Fortaleza, 370, decolando da pista na 0, com curva esquerda, Momo Front. Intercepta uniforme 019, Bangu, Abucu. 5570, 208, 1041. Protegimento correto, chama quando pronto para o push. Chamarei. Dona 328, desse mantenha 2000, autorizado no rumo de Dona, em Dona completo final. Pode ser o Papa Tango, November Yankee Mike, na terceira milha, final. November Yankee Mike tem pouso autorizado na pista 17, o vento de 1,0 graus, 1,612 de nós, ajuste 1013. Pouso autorizado, Papa Tango, November Yankee Mike. Dos 230, chame Torre 1-1895. Torre 1-1895, obrigado. Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, tráfego avistado, ajuste agora 1-0-1-3, ajuste padrão. Continue a aproximação, reporte no externo com cheque de trem, passarelo 2230. Passarelo externo com cheque do 3-2-2-3-0. Bom, 924, desse mantenha 3000. 3000, que tem telefone, level 110. Ocean S6315, descend maintain 5000 via Amman arrival, altimeter 1013, expect ILS X-ray, runway 10, Skok Ident. Affirmative. 6315, fly direct to Toki, Toki position. Direct to Toki, meu, vou Serra Serra, prossiga. De Aracaju para o centro de convenções, confie. Mantém regra de voo visuais, corredor forte após Interlagos, reporte. Passando próximo é a rotatória. Papai Romeu Bravo, Serra Serra. Prazer, Salvador, voo no 600, bom dia. Passando 180, para 0, sem ter informação pelo. Cotejamento correto, chama quando pronto para o posto. Tá com abraço. Mantenha 5000. A chega da Mária, guarde ali a sexta-feira, ajuste no 0 no 3. Respondeu no 0 no 3, aguardando o final e ali a sexta-feira, no 0, tudo com 2, tá? Mantém o perfil da chegada devido ao sequenciamento, vou no 600. Quando mais próximo, vamos ver a possibilidade. Certo, mantém o perfil, no 600. Ocean S6315, descend mantém 4000. Descend mantém 4000, Ocean Affirmative, and fly direct to Duna position. Direct to Duna, Ocean 6315, could you confirm the altimeter setting? 1013. 1013, heading Duna, Ocean 6315. Bono 328, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 10895, gol no 328, boa tarde. Boa. No 924, desse mantém 2000. 2000, 924. Salvador, boa tarde, passaria 2230. Passaria 2230, boa, prossegue via Alfa Juliette, pátio 3, posição 02 no pátio 3. Alfa Juliette, posição 3, ok. Uma hora para 12 horas, a 15 milhas, rumo norte, cruzando 7000, lanterna 402, descendo para a altitude de tráfego. Então não temos tráfego no perfil da Star, descendo aí para 8000, passando aí a lateral é de Cairo Lourenço, Morro de São Paulo e Siri, prosseguindo para Salvador, um baixo 737 está 700 da Gol. Ocean S6315, descend mantém 3000. 3000, 6315. Confirmando o pátio 3, qual a nossa posição? É 02 no pátio 3. Passaria 2230. Posição 02 no pátio 3. 2230. Gol 954, piloto cópia? Afirmativo, piloto cópia, gol 954. Gol 954 para Campina Grande, autorizado nível 390. Seu decola da 10, com o perfil da saída Pucas e Pá. Após decolagem, curva à esquerda. 5572 é o transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Bem, Matheus, 390 está autorizado para Campina Grande, decola da 10 na PUC de Praia, primeira curva esquerda, 5572 transponder, contorno 20, decimal 8, gol no 754. 5572 transponder, me chama quando pronto para o posto no 08, gol no 754. 5572 transponder, gol no 754. Solo 1041, 911, pushback, acionamento. Rodando com a equipe de solo, me chame quando para o táxi, gol no 041. Chama ali. Gol no 600, desse mantenha 7000. 7000, 600. Leta 8. Odita Chapta, previsto 50 até o destino. Aciona 5557 no transponder, 120, decimal 8. É a frequência do controle. AT340, decola da 10, da EL, Leta 8, 5557208, com o controle. Me chama quando pronto para o push no 09. Bravo, Serra, Serra, controle. Serra, Serra, na escuta, senhor. Conhece as regiões de Salvador? É, afirmativo, senhor. Está ingressando agora no calado, senhor. Gente, então prossiga aí via o setor norte aí, tipo CIA, após CIA, até próximo de Águas Claras, para depois prosseguir para direto Centro Conversões. CIA, depois Águas Claras, depois Centro Conversões, o... Gol no 924, chame Torre, 1-1-895. 2-9-5, 9-10-5. China 6315, descend to 2000, clear, fine approach. 2000, clear for the fine approach, Ocean 6315. 600, desse mantenha 6000. Mantém 6000, 600. 4. Bono 924, tráfego avistado, ajuste agora 1013, ajuste padrão, cheque 3, senhor. Pré-checado, estabilizado, avistado. Bono 924, tem pouso autorizado na pista 10, vento de 1-10 graus, 129. Livre pouso 10, gol 924. Gol no 600, desse mantenha 3000, já está deixando o tráfego à sua esquerda, já está cruzando 4500 pela linha do litoral tráfego, gol no 600. Gol no 600, descendo a 3 mil pés. Estelle Max, serviço está terminado, mantém o 080, chame Léos 120, decima 1, Whisky Charlie Mike. Gol no 697, desse mantenha 4000. 4000, 697. A Juliette, gol 1328. Prossegue via Juliette para o 05, gol 1328. 05, gol 1328. Mandou o gol 754, no gate 8, solicita autorização de pushback de saneamento. solicitou o pushback, por gentileza? O Gol 95428. Gente, é o número 2 nesse setor, mantendo escuta e aguarda para push. Aguardando o Gol 954. Tráfego Salvador, Tantri 193, tem sua informação, Rio, São Paulo, 06. Solicito 300 para o Galeão. 3193 para o Galeão, está autorizado nível 300. Sou da cola da 10, compro o perfil da saída da Euleda Brit, onde intercepta o Pesulu 10, SMAP Lufto Barbacena. 5577 é o código transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. 5, libera direita, chame solo em 121 decimal 9. 1219, 19 da cidade. MAP Lúcio Barbacena, 5577, transponder, 120.8 ao controle. Tudo chamado correto, chama quando pronto o push no 03. Chama nessa para o push 10 estacionamento, então 6195. 6315, thank you very much, so long. Hello? 600, desse mantém 2000, autorizado final LS. Autorizado LS, 600. Desse mantém 3000. 3000, 697. Mantendo escuta e aguarda para a cota, por gentileza. Aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste 1013. 4119, ILS X-Ray, o 6144, no momento ainda negativo. O Papá Romeu, Bravo CSS, está autorizado a prosseguir direto para o centro de convenções. Direto convenções, CSS, graças a Deus. O Xalé 6141, prossiga lá no perfil da STAR para sequenciamento aqui mais próximo. Xalé 6315, I have you in sight on final QNH 1013. You're clear to land runway 10, wind is 110 degrees, 14 knots, ocean air 6315. 110 degrees, 14 knots, clear to land ocean 6315. Número 00, apenas com informação, temos tráfego de helicóptero que está a baixa altitude, irá passar próxima a Simbra, entre Duna e Simbra, o marcador externo. Não irá interferir na aproximação aqui do ILS. Solo Salvador, tá 3193, 2003. Tá 3193, prossiga. Entendi, a mensagem veio baixa, pode repetir por gentileza? Desconsidere a mensagem 3193. Ok. Para o táxi 1041, 330, recife 143. 05 milhas para Conde, chame controle Aracaju, frequência 120 decimal 3, ou 02733. 13, tem o longo, o 041. Obrigado, bom trabalho. Luna 924, vai manter a posição antes da Gillette. Vou liberar o push do aeronave no 8, que já está aguardando. E aí após eu libero o senhor, ok? Mantém o setor e aguarde. Ok, mantendo antes da Gillette, 924. Luna 754, está condicionado após a passagem do tráfego da companhia, está autorizado o push no 8. Após a passagem, está autorizado no 8, Luna 754. Para o pushback, acionamento, gate 03, estão 3193. 3193, não tem posição, aguarda. Aguardando, 3193. Salvador, passarei do 2230, conquista para a Copa. Prepara Arbor, direto da Tarde da Conquista, número 2 para a Copa, nós temos que escutar a guarda. Arbor, guarda Copa 2230. 35447, pronto, cópia. Copa. Está autorizado para barreiras, nível 200, sua decola 10, compra o perfil da saída Momo, código direto. Pós-decolagem, curva à esquerda. 55, correção, 5092 é o transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado barreiras, 200, seja mais correto, aguardando para o puxo. Muito obrigado, senhor. Estão sem parada. Autorizado, linha de decolagem sem parada, pistão 0, vento 120 graus, 1612 de nós, ajuste padrão, o voo no 041. Ajuste padrão, linha de decolagem no 0, no 041. Ground Ocean 6315. Ocean 6315, approved text by Alpha, come before Juliet. Alpha before Juliet, I'll call you Ocean 6315. Sai, 12697. 600, continue a aproximação, agora de pista livre, eu tenho um bug da companhia iniciando agora a rolagem, pista no zero. Red. Vamos aguardando o copo 3296. Volume 97 completo final ILS, torre 11895. Torre 1895. Alfa Tango Tango, autorizado direto rotatória. Direto rotatória, Alfa Tango Tango. 300, autorizado pouso na pista no zero, vento de 1 no 0 graus, como 5 nós. Livre pouso, gol no 600. 041, decolado aos 2-3, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo. 208, gol 1041, obrigado, boa tarde. Bom fim de semana, chefe. Bom dia. Autorizado Vitória da Conquista, 180 níveis, se decolada 10, com o perfil da saída Apple, direto Vitória da Conquista. Após decolagem, curva à direita. 5017 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle. Certo. Subir para o 370 na Momo, código prótico 1041. Salvador, boa tarde, Dan 3283. 3283, boa tarde, senhor de identificação. Desse mantenha 5 mil na chegada à Mare, guarde LS X-Ray, ajuste no 013. 5 mil, Mare, X-Ray, LS, 1013. Salvador, Tango Tango, tá visual, bom campo. Chama agora a torre, 11895, Alfa Tango Tango. 1895 é a torre, Alfa Tango Tango. Torre, papapá, Alfa Tango Tango, tá visual com o campo, 5 milhas afastado da rotatória. Copiado Tango Tango, chame 3 milhas, sinal pistão 7, ajuste agora a padrão, 0-3. Camará 3 milhas, final da pista 97, 9013, Alfa Tango Tango. Voo no 600 no solo alço 2-4, libera a pista próxima à direita e chame solo em 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, liberando direito no neutralizado. Alô, Salvador, gol no 600, livrou, mantendo escuta, bom dia. Bom dia, gol no 600, vai prosseguir via alça, faça táxi lento, me chame na Juliette. Alfa, táxi silêncio, trabalhando na Juliette, no 600. Para o táxi, voo 754, com 109 a bordo, 4 horas e 5, alterna Maceió. Apolo 09, 4 horas e 5, Maceió, confere? Tranquilo. Contorno Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013, tenha bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18.95, contornando Pátio, abaixar de Bona 7, 5 Pátio. Voo no 924, assim que o tráfego da companhia livrar, está autorizado a ingressar via Juliette para o 10. Após a mensagem da aeronave da companhia, Juliette, parabéns, 1924. Na venda azul, 4089, posição 9. 4089 é o número 2 nesse setor, vai mantendo escuta e vai aguardar. Mantendo escuta, aguardando. Da 3193, está condicionado após a passagem do tráfego da Gol, agora a sua retaguarda está autorizada o puxo do 03. Após a aeronave da Gol, está autorizado o puxo do 03, está 3193. O Gol no 806, a aeronave da sua companhia vai ingressar, passar a sua cauda, onde vai parquear no 10. Fique atento mesmo, após a passagem, autorizado o início do push na 612. Após a passagem do tráfego da companhia, para o 10, livre push acionamento 06, Gol no 806. Gol no 924, só corrigindo, o senhor vai taxiar até através do 8, e quando lá, fique atento ao follow-me, que vai parquear o senhor no 10. Ok, entra no 924. Tango, cheque trem. Baixado, travado. O Chanel se extrema fácil, mantém position and wait. You get to B03, ok? Roger, LRG B03, maintaining position 6315. Alfa Romeo, Mike, Oscar, Golf, pronto, cota. Autorizado, Sierra Uf, Golf, November, 280, nível. Você vai decolar da 107, cumprir o perfil da saída Momo Nitsa. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5565 no transponder, 120 decimal, 8 a frequência do controle. Chanel 6141, desse mantém 2000 autorizado final, ILS. Desce até 2000 pés, com 1013 autorizado, ILS X-Way, reportaremos estabilizado. Chanel 6141. Indico. Indy 02, para acionamento e táxi vai chamar a torre em 118.95, o altímetro marca 1013. Solo, gol, Mono 697, Lebron. Mono 697, vai prosseguir via Alfa, vai manter posição antes da Juliette, feito o táxi lento. Alfa vai manter antes da Juliette, com o táxi lento, 697. Tá 3216 para Fortaleza, pronto cópia? Pronto cópia, 3216. Está autorizado pela Fortaleza, 370 nível, seu decola da 10, cumpre o perfil da saída Momo Trot. Após decolagem, curva esquerda, prossegue via 3019, conforme a rota. 5015 é o transponder, 120 decimal 8, controle. Seguinte, 370 Fortaleza, conforme rota do Panda, preso 19, decola pistão no 0, saída Momo, transição Trot. Com curva à esquerda, 5015, transponder e o controle 1208, TAN 3216, no 1, está pronto para pushback acionamento. Gente, é o número 3 no aeródromo, vai mantendo escuta e vai aguardar. Guardando o 3216. Tá, senhor. Papapá, Alfa Tango Tango no solo aos 28, confirme parte que você é. 9, coordene com a equipe de solo, me chama quando pro táxi. Acordar toda a equipe do solo, chama a táxi azul 4089. TAN 3193 para o táxi, com 146 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alternando Campinas. 164, 3 horas e 45, Campinas, confere? 3 e 55, Campinas. Agora. Gol no 806 táxi, 1-1-5 a bordo. 1 hora e 59, Salvador. Prossegue a retaguarda do TAN via Índia Alfa, quando no ponto de espera, 118.95, altímetro marca 1013. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, 806, bora. TAN 3193, Índia Alfa, quando no ponto de espera, 118.95, 1013 no altímetro. 1013 no altímetro, Índia Alfa, ponto de espera da 10, 118.95, na 3195. Ocean 6315, after the second traffic aircraft the goal, cleared to by Juliet Apron 03. Roger, after the second aircraft goal aircraft, we will proceed on taxi for position 3, Ocean 6315. I said April 1, gate 03, I'm sorry. Abram 1, position 3. Final do procedimento ILS X-ray. O 900, mantém a posição, tá? Afirmativo, Golo 600, seu gate é 09, aeronave da Azul já iniciou, puxa. Gente 09, o Gol no 600, vai aguardar a aeronave da Azul ou prossegue direto? Vai aguardar, porque devido às obras, a aeronave tem que fazer o curso e tratorar até através do 8, okay? Então você vai manter a posição e vai aguardar. Assistente, 1-600. Tio Quebec CA, pronto, cópia. Autorizado Siri 045, decola da 17, marcha restrito no pés até Farol da Barra. Aciona 0123 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Boa tarde, Oceaner 6144. Boa tarde, Oceaner 6141, continue a aproximação, aguarde a precisão de pouso. Eu tenho um Airbus da TAM, iniciando daqui aproximadamente 20 segundos, relógio de pistão no zero, senhor. Gente, Oceaner 6144, meia dúzia. Solo, tripe 5447, puxa o acionamento. Tripe 5447, autorizado. Puxa o acionamento, chama ataque. Chama aí, tá. 3, voe direto Duna para o final LS. Boa Duna, 3, 2, 2, 3. Boa, sem a passagem do tráfego da Azul. Após a passagem do tráfego, pode iniciar? Será condicionado com a minha autorização, mantendo escuta e aguarda, por gentileza. Aguardando a sua autorização. Vicente Michael, Oscar Golf, aguarde para o Douglasio. Oceaner 6141, pouso autorizado na pista no zero, vento de 1-0 graus com 1-3-9. Gente, livre pouso na 1-0, Oceaner 6141. TAM 3193, decolado aos 32, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, boa tarde. Boa noite. Correção, bom dia, voo 1806, visual com o Airbus da Avianca, agora final pistão zero. Visual. O voo 1806, após a passagem do tráfego Rito, usa a linha e mantém pistão zero. Airbus ali mantendo 0806. Prefiro a saída da Aula da Brit, onde intercepta peso Luna 6, Bravo até o Zulu 13. 5027 é o código transponder, 120 decimal 8, frequência do controle. Autorizado, 340, na Pesulu 10, Tetris, Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu, Pós-Crise, Pós-Caldas, Recola da 10, Israel Leda 3, 5027, 225108. Correto, tá 3805? Firme, chama como pro tanque. Confirme o gate que você encontra? No 4, confirme que eu esteja correto? Afirma. Passará para o tanque, ou passará para o acionamento, tá 3805. Oceaner 6141, no solo 34, libera pista próxima direita e chame solo em 1-2-1-9. 2-1-9, Oceaner 6141. No 806, deverá manter a posição alinhado, aguardando aproximadamente 2 minutos para a decolagem. Tem um tráfego decolando a pista no 7, que irá cruzar o campo. Após o cruzamento do campo, autoriza sua decolagem no 806. Gente, mantenha-se aliadão no 0, no 806. Autonomia Galeão, autonomia de 3 horas e 44, POB 1-1-0. Contorno pátio Índio e Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013. India Alpha, contorno Pátio de 995, 1003, ajuste azul 4084. E Alpha Tango Tango vai seguir a retaguarda do azul e ingressar no Pátio 3, ok? Reporte quando ingressar no Pátio 3. Olha, 35447, tá? 9 ao POB, acima de 4 horas e meia, lanterna, palma. Palma, colo pro rapaz direto aí. Seguindo a retaguarda do azul, após o ingresso do mesmo, você vai seguir a retaguarda do azul via Pátio India Alpha, quando no ponto de espera, 118.95, o altímetro marca 1013. Consciente. Após a nave da Azul 7, a retaguarda do mesmo chama aqui, cuidado. O paciente que vai ingressar na aeronave, Charlie 402, no Pátio 3, ok? Você vai manter a posição, ele vai ingressar no Pátio 3 e após o ingresso do mesmo, você prossegue a retaguarda do azul. O TAN 3216 vai ficar condicionado ao ATR da TRIP. Após a passagem do mesmo, a sua retaguarda está autorizada o início do push. Após a passagem do ATR, inicia o pushback, o TAN 3216. O no 600 está condicionado ao ATR da TRIP. Quando livrar cedo do Pátio 3, você vai ingressar via Gillette para o 09. Está autorizado o táxi até através do 08, quando o lápis que atenta ao Solomon que vai parquear o senhor até o 09. Gente, o no 600, após o ATR da TRIP, devido ao Pátio 3, a gente prossegue Gillette para o portão 09, a partir do 8, Solomon, seguindo para o Pátio no 600. Solomon, 3216. Prossiga. Só para entender, eu estou na posição 1, não passa nenhuma aeronave atrás de mim. Como é que eu faço para fazer quando a segunda porta fechar? Gente, vou explicar para o senhor. O seu push fica bloqueando a única saída que tem do aeródromo, que é no através do gate entre 1 e o 4. Então, é só após elas ingressarem via Índia que o senhor pode iniciar. O senhor está aguardando o tráfego da trip, que o senhor está condicionado, já está livrando o pátio 3, e após a passagem do mesmo ingressando via Índia, o senhor libera, está autorizado o seu push, ok? Agora entendi, quando o tráfego então liberar a Índia, a gente pode iniciar, ok, obrigado. O 697 está aguardando. Gente, o gol no 697? Mantenha a posição e aguarda, vou dar as instruções para o senhor. Ok. Bom, Salvador, muito boa tarde, eu chamo ela 6141 na sequência, para ingresso no pátio. Boa tarde, 6141, seu gate é o 01, quanto é ocupado por um tráfego de ataque, já foi autorizado o push. Para pushback acionamento TAN 3805. A 3805 no 04, mantemos que aguarda. É o número 1 no aeródromo, porém tem aeronave para ingresso no setor. A gente está aguardando. Peraí. 4089, visual com Airbus da TAN agora na final pistão 0? Afirmativo, visual. Azul 4089, após a passagem do tráfego que pousa, a linha e mantém na pista no zero. A linha mantém após a passagem do tráfego, azul 4089. Patrulha Kilo, Quebec CA. A gente vai ingressar via Juliette para o 08. Juliette 08, 1697. Salvador, bom dia, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, prossiga em regras de voo visuais dos corredores, reporte para a subida. Já na parte da descida, na parte da subida, o 045 está autorizado, depois você prossegue direto 2500 inicialmente, a parte da 045. Estou autorizando prosseguir direto, Kilo Quebec Serra. Que direto, 045, Kilo Quebec Serra. Controle Salvador, boa tarde, 35595.